Muito bem, os amigos da Rádio Transpaulista, FM 93.3, web também, em Osasco, São Paulo, exibindo o nosso programa todos os dias às 22 horas, com muito sucesso. Um abraço, diretor Ricardo Carvalho, todos da equipe da Rádio Transpaulista, 93.3, em Osasco, São Paulo, para o Brasil inteiro, para o mundo, exibindo o nosso programa todos os dias às 22 horas. Sempre que eu estou em casa com tempo, eu fico respondendo meus e-mails, interagindo com os amigos do Facebook, e ouvindo o Mundo Sertanejo pela Rádio Transpaulista às 22 horas, né? Você acessa a Rádio Transpaulista, www.radiotranspaulista, e já aparece lá e você vai ouvir, você acessa o site e ouve nosso programa todos os dias às 22 horas. Um abraço aos amigos da Rádio Guarituba Mais em Curitiba também, sempre divulgando o nosso programa aí no Facebook, né? Interagindo com a gente no Facebook, muito legal. Ah, você ainda não está no Facebook do Diego Valadares? É fácil, acessa aí, Diego Valadares, e a gente vai estar sempre interagindo, sempre falando no Facebook. Você pode pedir alôs, recadinhos que a gente vai mandar aqui no nosso Mundo Sertanejo. Um beijo para minha querida Elisângela Gomes, em Barra do Rio Bugres, no Mato Grosso, ouvindo o nosso programa, né? Barra do Rio dos Bugres, no Estadão do Mato Grosso, ouvinte do nosso programa aí. Muito obrigado, viu? Um abraço. Meu amigo André Chaves, em São Francisco, em Porto Franco, pela Rádio São Francisco FM, ele comanda o programa Padrão Sertanejo. Ô André Chaves, sucesso para você, toda a equipe aí da Rádio São Francisco FM, nosso diretor Edivaldo, exibindo o nosso programa todos os dias com muito sucesso em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Minha querida Vanice Fontana, um abraço pessoal do aí do Chinelos Fontana, né? Ouvintes da Liberdade FM em Campo do Novo Parecis. Um abraço a todos vocês. Aí, meu amigo Paulo Artagma, um abraço, muito obrigado pela parceria, viu? Paulo Artagma, todos vocês, muito obrigado, viu? A Julinha Azevedo, em Uruçuí, também ligada no nosso programa. A Natália Silva, o Moisés da Silva, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão, ouvintes da Tropical FM. Nosso programa é sucesso em Santo Luz do Paruá e toda a região. Um abraço, muito obrigado a todos da equipe da Rádio Tropical FM Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Arlene Pereira, em Roda Velha, Bahia, também não perde o Só Mundo Sertanejo. Meu amigo Felipe Pereira, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, também não perde o Só Mundo Sertanejo. Aí, meu amigo Luiz Gustavo, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, sempre interagindo também, não perde o nosso programa aí pela 90.9, todos os dias às 13 horas. Quem vai cantar bonito agora no quadro ao som da viola? Deixa eu ver aqui. César Menotti, Fabiano, Leilão. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola. Ao som da viola. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Se me custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração, me ajuda.

Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Pedro Feitosa, o popular Pedrinho Maranhão, os amigos da panificadora Júlia, em Açailândia, ouvintes da Marconi FM. Aí, Ricardo, meu amigo Ricardo, filho do Pedrinho Maranhão. Um abraço, viu, Ricardo? Muito obrigado, viu, pelo carinho. Meu amigo Luiz Gustavo, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, também não perde um só Mundo Sertanejo. Opa, perdão, o Mundo Sertanejo. Ah, muito legal, né? Meu amigo Anderson Barbosa, os amigos da Rádio Ideal FM, em Boituva, São Paulo, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Fera Mix, Ronaldo Nascimento, e todos vocês aí da Rádio Fera Mix FM, é de Feira de Santana, Estadão da Bahia, o Dailton Comunicador, aí Dailton Comunicador, os amigos da rádio Super Rádio Atividade de Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia, exibindo nosso programa. Meu amigo Rubens Gomes, aí Rubens Gomes, todos os nossos amigos da Rádio Talismã FM em Vila Bahia, Encruzilhada, Vila Bahia, Mata Verde, né? Audiência fantástica em toda essa região. Inclusive, Rubens Gomes está agilizando aí os shows do Diego Valadares na região, né? O Rubens Gomes, um abraço a todos os nossos ouvintes aí da Talismã FM, tá? E brevemente, Diego Valadares na região, fazendo aquele show bacana. Aliás, para contratar o show do Diego Valadares é fácil, viu? Ligue no 61-8257-0991. Diego Valadares faz um show alegre, um show dançante para vocês, tá bom? Aí na sua cidade, vamos fazer a festa juntos. Quem canta bonito agora, Eduardo Costa, Te Amar Assim, a pedidos da minha querida Márcia Farias, para todos os apaixonados do Brasil inteiro. Vamos lá. Já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais. Eu sou assim inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás. Eu tô assim, não manda em mim. Vem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é melhor. Eu tô assim, já não mando em mim. Vem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior. É cruel, é improvável, é impossível. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Carlos Alberto Munhoz, em São Caetano do Sul, São Paulo também. Ele é um grande radialista aí da Rádio Represa FM. Ô, Carlos Alberto, um abraço, viu? A todos vocês, amigos da Rádio Represa FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Cristiane Lima Moreira, um abraço a todos vocês, viu? A Maia Narciso, em Nova Olinda, do Maranhão também, ouvinte do nosso programa. A Francinilde Salvatore, em Santa Luzia do Paruá também, ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá. Um beijo, viu, gente? A Simone Santos em Açailândia também não perde o nosso programa. Meu amigo Francisco Gomes, muito obrigado a todos vocês, viu? A Célia Souza em Mata Verde, muito obrigado, ouvinte da Talismã FM. Um beijo para você, viu, Célia Souza, sempre interagindo comigo no Facebook. Meu amigo Chorão, a Cleide Mara, a sua esposa. Meu amigo Adonias, os amigos de Samambaia, Distrito Federal, ouvintes do nosso programa. A Fabiana Castro em Córrego Fundo, Minas Gerais também, ouvindo o nosso programa, muito obrigado. A Ceissa Lopes em Mata Verde, Minas Gerais, também ouvinte do nosso programa. Meu amigo Kleber Santana em Porto Seguro, na Bahia, também não perde o nosso programa. Ô, minha querida Janine Gomes, um beijo pra você, Janine Gomes, em Santa Luzia do Paruá, também ouvinte do nosso programa Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora, João Mineiro e Marciano, recordam, ainda ontem chorei de saudade. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eu te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite, de beijo, de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme?

Muito bem, muito bem. Vamos em frente, minha querida Gleice Kelly Araújo, em Diário Goiás, também não perde nosso programa. A Mônica Letícia, em Várzea Alegre, também não perde um Só Mundo Sertanejo. A Zélia Braga, em São João do Paraíso, também não perde um Só Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, em Juara, Rádio Difusora AM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Valeu, Zé Canhoto, Vanessa, Osés Cordeiro, Antônio Girardi, todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Larissa Santos, também, em Santa Luzia do Paruá, não perde o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Já, Jason e Renan, nossos amigos de Brasília, Jason e Renan, cantam Bota Preto. Um abraço ao Túlio Soares, a todos vocês da São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal, exibindo o nosso programa. Cantam Jason e Renan, Bota Preta. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Simbora, gaiteiro! Toca uma bandeira pra nós ver. Essa garota não existe quem aguenta. Quando entra numa loja, não acata o que sustenta. Ela quer comprar tudo que os olhos veem. Nunca mais eu vou no shopping fazer compra com você. Passou na loja bem em frente uma vitrine. Comprei uma bota preta e também põe um biquíni. Combinei ela para experimentar. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta você diz que machucava. Maravilha, maravilha, minha querida Luana Silva, aí de Ouro Preto do Oeste, não perde o nosso programa, meu amigo Alinaldo Oliveira, aí a todos vocês da Vanderlei FM, em Vanderlei, Bahia, muito obrigado, viu? A minha querida Milena Silva, em Nova União, contra Iguaçu, Mato Grosso, não perde um Só Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Nilson Lombardi, Rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Minha querida Ellen Amaral, Alene Silva, em Santa Luzia do Paruá, a Isa Torres, todos vocês, amigos da Tropical FM. Minha querida Fanny Salles, a sua mãe, Dona Nilza, o seu papai, o seu Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais, exibindo o nosso programa, muito, ouvintes do nosso programa, muito obrigado, viu? Humberto Alckmin, São Francisco do Sul, Santa Catarina, muito obrigado, a popular Ilha do Chicão, a Vivi Maís em Saré, no Pernambuco, também não perde nosso programa, meu amigo Iatlen, a Laís, a Edilene e seus irmãos, todos vocês ligados na Marconi FM em Açailândia, Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, viu? A Cleane Costa, os amigos da Rádio Atrativa FM, em Bom Jardim no Maranhão, muito obrigado, viu? A todos vocês, minha querida Catarina Correia, em Lavras do Sul, um abraço, os amigos da Rádio Local FM, meu amigo André Luiz Chaves, locutor aí da Rádio São Francisco FM, comando o programa de muito sucesso aí na São Francisco FM, viu? Um abraço a todos vocês, muito obrigado.